Vamos falar agora de um assunto aqui da nossa cidade. Vamos falar do Lar dos Velhinhos de Foz do Iguaçu. Estou recebendo o auxiliar administrativo Olides Luan Bonzan. Bonzon, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Satisfação recebê-lo aqui, né? O Lar dos Velhinhos, uma instituição tradicional aqui da cidade de Foz do Iguaçu. A gente sabe, acompanha, né, ao longo do tempo até as dificuldades para a manutenção das atividades lá. E existe uma forma de colaborar com o Lar dos Velhinhos, que é muito simples. Aquelas caixinhas, né, do troco solidário que existem em vários estabelecimentos aqui de Foz. Vocês divulgaram aí na semana passada uma prestação de contas com relação a tudo que é arrecadado nessas caixinhas? Perfeitamente. Essa prestação de contas está divulgada na nossa página do Facebook, para todos que tiverem interesse. E é referente à arrecadação do ano de 2017. São praticamente todos os meses, desde que eu assumi essa gestão do troco, e nós arrecadamos aí o total de R$ 61.348 no ano de 2017, uma média de mais ou menos 6 mil por mês. E é um valor realmente que chama atenção, né? Eu até comentava com você fora do ar que eu não imaginava que toda essa... Né, só o ato ali do pessoal colocar moedas, às vezes colocam R$ 2 ali, só isso gerasse toda essa arrecadação. Para que é usado fundamentalmente esse dinheiro? Perfeito. Como vocês sabem, o Lar dos Velhinhos sempre está numa situação financeira bem complicada. Esse dinheiro que entra já é imediatamente absorvido pelas contas do lar, né? A gente tem contas diversas e esse dinheiro especificamente é usado mais para pagamentos de salários fora do convênio e outras rendas, outras despesas que não são pagas pelo convênio da prefeitura. Vale lembrar que a prefeitura, né, ela repassa aí mensalmente, né, o valor atual de R$ 60 mil, né, para ajudar nesse trabalho, R$ 60 mil mensais, né, para ajudar no trabalho oferecido pelo Lar dos Velhinhos, mas as necessidades acabam sendo maiores. Né? Esse dinheiro, como você citou, é utilizado para pagar funcionários e tudo mais, só que o problema é que tem oscilação. Né? A gente até viu no balanço ali, alguns meses o valor sobe bastante, em outros acaba caindo bastante. Sim, infelizmente o convênio, inclusive, ele está travado no momento, né? Enquanto a gente não pagar a CND devida, a prefeitura não pode fazer o repasse, e a arrecadação do troco também vem sofrendo com a crise, né? Infelizmente caiu mais de 50% nos últimos meses. Outros fatores também impedem que a gente invista na campanha para que ela cresça também, né? Mas realmente é um dinheiro que faz falta. E até eu perguntava aqui uma curiosidade que eu tenho, né? Porque a gente vê as caixinhas cheias de moedas e a gente sabe que os comerciantes, eles têm falta de moedas aqui em Foz do Iguaçu. Para aquele comerciante que está nos ouvindo agora, quer até, pensa, né, em colaborar, colocando uma caixinha dessa no seu estabelecimento, no final do mês, quando vocês chegam lá para fazer a coleta do dinheiro, vocês até trocam essas moedas ali com o comerciante? Essa é a nossa contraproposta para o comerciante que queira nos apoiar, né? A gente sabe que todo mundo precisa de troco e a gente fornece essas moedinhas, faz a troca imediatamente com uma caixinha bem elegante que não vai ocupar muito espaço no balcão e dá uma desafogada aí nas moedinhas faltantes no comércio. Não, é importante até para você que está nos ouvindo agora aqui, que muitas vezes, né, sobra ali, nem que seja 10 centavos, 20 centavos, enfim, não quer guardar na carteira, acha que não vai ter utilidade para você. Olha, para o Lar dos Velhinhos a gente observa que tem bastante utilidade, realmente fica o pedido para colaborar, né? Exato, ninguém doou os R$ 8 mil que deu em um mês, foram de 20 e 20 centavos realmente. Doando um pouquinho você ajudou um montão. Muito bacana realmente isso e também bacana acompanhar aí essa prestação dos serviços. Agora, Luan, vou perguntar para você aqui, porque o convênio está suspenso, né? O repasse de R$ 60 mil que a prefeitura faz mensalmente está suspenso. Nós tivemos até o secretário Elias aqui explicando que foi devido a uma questão contábil e tudo, isso acabou resultando no bloqueio e existe uma diferença ali de mais de R$ 40 mil que o lar precisa, né, saldar para que os valores possam voltar a ser repassados. Já tem em mente alguma campanha, algo que será feito para arrecadação desse dinheiro? Sim, nós estamos investindo mais nessa ideia do slogan mesmo de doando um pouquinho você ajuda um montão. Agora nós vamos iniciar a campanha do R$ 1, né? Que fazendo as contas, se cada morador de Foz doar R$ 1 para o Lar dos Velhinhos, a gente não vai passar necessidade nenhuma. Vamos conseguir quitar nossas dívidas e seguir em frente. Cada morador de Foz com R$ 1 daria mais de R$ 250 mil, né? Exatamente. Não doeria no bolso de ninguém, literalmente, né? Uhum. Claro, a gente sabe que tem pessoas aqui na nossa cidade em situação extremamente difícil, né? Mas se, por exemplo, aquela pessoa que tem disponibilidade doar, digamos, R$ 5, exatamente, já ajuda, já compensa bastante, já compensa. Pessoas. e vai ser de grande ajuda para o lar, realmente. Um real é simbólico, né, justamente, mas a gente tem o Troco Solidário, a Nota Paraná e todas as outras formas de doação. E quem quer saber mais até sobre o trabalho do Lar dos Velhinhos aqui em Foz do Iguaçu, eu sei que inclusive vocês recebem pessoas lá para mostrar um pouco do trabalho que é feito, porque é aquela história, conhecendo a pessoa, tem uma ideia realmente, né, de tudo que é necessário ali. Como é que pode fazer? Tem algum telefone até para entrar em contato com vocês? Sim. Muitas pessoas já ouviram falar do Lar dos Velhinhos, mas poucas conhecem, né? A gente está na Avenida General Meira 2100, ao lado do Batalhão da Polícia Militar. Pode entrar em contato pelo telefone 3527-4014, pela página do Facebook, pelo chat, lá a gente responde. E também por e-mail no Troco Solidário, lardosvelhinhos@gmail.com. E também convidamos todos a conhecer o lar, né? Realmente, de fato, ver o que está acontecendo lá, o trabalho que está sendo desenvolvido. 3527-4014, né, o telefone ali do Lar dos Velhinhos. E apenas para que as pessoas tenham uma ideia, porque muita gente tem intenção até de doar, né, materiais ali para o Lar dos Velhinhos. O que vocês mais precisam, assim, em termos de doação, para que as pessoas saibam, possam direcionar esforços? Sim, nós temos muita rotatividade em fraldas, produtos de limpeza, também aceitamos produtos de alimento. Toda doação é bem-vinda, na verdade, né? Precisamos muito de materiais de enfermagem, álcool, máscaras, luvas. Portanto, essas são algumas das necessidades, além, claro, né, do dinheiro que é utilizado para o pagamento ali de funcionários que atuam, né, junto à instituição. E olha, fica a dica aqui, daqui a pouquinho nós vamos compartilhar o link da prestação de serviços, né, prestação de contas, né, no nosso Facebook, Rádio RCI Iguaçu. E eu agradeço aqui a presença, né, do Olides Luan Bonzon, auxiliar administrativo ali no Lar dos Velhinhos. Muito obrigado pela disponibilidade de vir até aqui também e dialogar com os nossos ouvintes. Eu agradeço em nome do Lar dos Velhinhos.